atidão estronda. Eu prometi pra mina chamar mais ninguém de amor de vida. Mas o teu beijo foi tão quente que até o coração queimou a língua. Olha o tamanho da sua responsa. Eu tava no meu canto e você veio provocar. Com seu beijo, tua boca é golpe baixo, sua vozinha rouca. Teu beijo, sua boca é golpe baixo, sua vozinha rouca. Apaixonadinho.